prática e as palavras da minha gramática não há lógica. Não há como não. Tire a inocência de um bebê, tire você mesmo de você, não há lógica. Não há como não. Assim eu sinto, assim que é. Se tirar meu Deus de mim, eu não existo. Sem ele não há eu. Acima da compreensão, eu e ele somos um, e eu repito. De Minas, e o sorriso lindo das meninas, não há lógica, não há como não. Ande com seu carro sem as rodas, toque a viola sem as cordas, não há lógica, não há como não. Assim eu sinto, assim que é. Se tirar meu Deus de mim, eu não existo. Sem ele não há eu. Acima da compreensão, eu e ele somos um, e eu repito. Sem ele não há eu. Sem ele não há eu, sem ele não há eu. Assim eu sinto, assim que é. Se tirar meu Deus de mim, eu não existo. Sem ele não há eu. Acima da compreensão, eu e ele somos um, e eu repito.